então tivemos uma reunião com os conselhos económicos. Os conselhos económicos têm a ver realmente com a parte material, ou também com a parte material. E então tivemos reunidos dois representantes de cada paróquia e pudemos avaliar um pouquinho a situação difícil que todos estamos a viver. Este ano, a visita pascal, a Congro, muitas paróquias associam à visita pascal, portanto foi um ano de poucas receitas, um ano em que houve muitas despesas, nomeadamente com os sacerdotes que servem as paróquias e depois também com as despesas correntes. E então tivemos a ver um pouquinho a possibilidade de como ajudar-nos a poder resolver esta situação. Para já ficaram as paróquias também diminuir um pouquinho as suas prestações mensais. Os próprios sacerdotes também optaram por reduzir cerca de 12% aquilo que receberam ou estavam a receber, justamente também para ajudar a que pudéssemos encontrar um caminho, solução, e não entremos assim numa crise muito profunda. Portanto, essa foi uma decisão vossa daqui de Oliveira, sim, do hospital? Sim, foram os dois padres, estamos a cá, propusemos também isso, sabendo que é muito difícil a situação que as paróquias estão a viver, e também é um sinal de solidariedade e de estarmos atentos à realidade que, da economia das nossas paróquias. E depois fica também o convite para que, apesar das dificuldades que todos experimentam, podemos ser solidários com a realidade da Igreja. Aliás, o colaborar com o sustento da Igreja, com as despesas da Igreja, é também um sinal de amor, um sinal de amor à fé. Depois, no início do novo ano, irá ser distribuído um envelope ou com a Congro, ou cada um poderá colaborar com a sua Congro, porque aí é que é a principal fonte de receitas, e a ver se poderemos também manter as nossas paróquias com um equilíbrio financeiro, porque depois ainda tem sempre há questões de manutenção, de obras para fazer.